Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens e esta série é sobre finanças. Nós vamos hoje falar sobre o alicerce da saúde financeira. Agora, por que falar de finanças agora? Porque nós estamos numa recessão, embora os oficiais governamentais digam que a recessão já acabou, mas eu acho que ainda não. Não sei se você concorda comigo. E hoje nós vamos ver o que Jesus fala sobre finanças. Você sabia que Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno? Sabe por que Jesus fala mais sobre dinheiro do que céu e inferno? Porque nós pensamos mais em dinheiro do que em céu e inferno. Mais da metade das parábolas de Jesus foram parábolas que tinham a ver com bens materiais. Então Jesus falou bastante sobre bens materiais. E a questão, quando nós lidamos com dinheiro, a administração financeira é uma disciplina espiritual, porque Deus está observando como eu administro as minhas finanças para saber se Ele pode me confiar riquezas maiores, riquezas eternas. Hoje nós vamos ver a parábola dos talentos, que vocês conhecem na Bíblia. É basicamente uma parábola de um homem muito rico que se ausentou e então entregou os seus bens para três dos seus servos. E para um ele entregou cinco, para outro entregou dois e para outro entregou um. E quando eles voltaram, ou quando ele voltou, eles deram um relatório sobre o que haviam feito com o dinheiro. Dois tiveram bons relatórios e um teve um péssimo relatório. Então, basicamente, essa é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, quando a gente fala em talento, nós não estamos falando, ah, eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei tocar violão, eu sei tocar piano. Não. Não estão falando de habilidades naturais. Talento era, na verdade, uma medida de peso. Peso em ouro. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso. Nessa parábola, nós vamos encontrar sete princípios financeiros. E aí, no seu esboço, tem o primeiro verso da parábola, que diz assim, Mateus 25, verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Esse homem era muito rico pelo que ele deu aos servos, que daqui a pouco a gente vai ver. Agora, faça um favor para mim. Circule os pronomes possessivos: seus, seus, seus servos, seus bens. De quem era o dinheiro? Me responda: de quem era o dinheiro? Era do Senhor, era daquele que deixou com os servos, não era dos servos. E aqui nós vamos encontrar o que se chama de mordomia. Mordomia vem de mordomo. O que que era um mordomo? Mordomo era uma pessoa que tomava conta de bens que não eram seus. Simplesmente isso. Geralmente era um escravo. Era um administrador dos bens do seu senhor. E nós vamos então ao primeiro princípio que encontramos aqui. É o princípio de possessão. Tudo que eu tenho vem de Deus. Ou melhor, pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus, não pertence a você, pertence a Deus. Isso é extremamente importante. Você pode dizer assim: ah, mas eu trabalhei para ganhar meu dinheiro, eu trabalhei para comprar minha casa, eu trabalhei para comprar o meu carro. Deixa eu perguntar uma coisa: de onde veio a saúde? De onde veio sua energia? De onde veio o seu corpo para trabalhar? De onde veio o trabalho que você encontrou? Veio tudo de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. Você não possuía nada antes de nascer e você não trouxe nada com você. Sabe, eu assisti o nascimento das minhas duas filhas. Eu assisti, eu vi quando Isabela chegou ao mundo, eu vi quando Júlia chegou ao mundo. E sabe, eu fiquei surpreso porque nenhuma delas trouxe um saco de dinheiro. Não trouxeram absolutamente nada. O dinheiro que você tem na sua carteira agora, ele é emprestado para você. Esse dinheiro foi emprestado para alguém antes de você, e quando você morrer, ele vai ser emprestado para uma outra pessoa além de você. Agora, a questão é que nós achamos que, pelo fato de Deus deixar conosco os recursos por talvez 60, 70, 80, 100 anos, nós achamos que é nosso. Nós achamos que é uso capião. Ok, vamos supor que eu tivesse uma casa na praia. Vamos fazer diferente. Vamos supor que o Zinho tivesse uma casa na praia, ok? Lá em Manhattan Beach. E o Zinho falasse assim: pastor, olha, você e a Marina são pessoas muito especiais para mim e para a Leline. Deus tem me abençoado com essa casa. Eu vou passar um tempo no Brasil. O senhor pode ficar na casa. Então eu vou e fico na casa. Só que o Zinho passa um ano no Brasil, passa 2 anos, 3 anos, ele fala, olha, eu não vou voltar tão cedo, pode continuar. Meus filhos crescem na casa, eu começo, pelo tempo, a achar que a casa é minha. 30 anos depois, ele fala assim, eu quero minha casa de volta. Eu falo, o quê? Agora é minha. Uso capião, meu chapa. Eu já moro nessa casa há muito tempo, agora ela passou a ser minha. Então, por causa do longo período de tempo que Deus deixa os recursos conosco, nós achamos que nos pertence. Eu queria fazer uma experiência com vocês agora, tá? Vamos fazer o seguinte, eu quero que você fique em pé, ok? Fique em pé, vamos lá, todo mundo fique em pé. E agora você pega, vira para o banco, para onde você está sentado, e põe tudo que você tem na mão nesse banco, põe tudo lá, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, você tem anel, relógio, aliança, tira e põe no banco. Põe tudo no banco. Põe lá. Vamos lá. Marina já fez isso. Chave do carro. Põe a chave do carro no banco. Tudo. Dinheiro. Tem carteira, dinheiro. Põe no banco. Põe. Ok. Vamos levar a coisa um pouquinho mais para o extremo. Ok. Tira o sapato do pé e põe lá no banco. Vamos lá. Tira. Põe o sapato no banco. Pode botar o sapato no banco. Ok? Agora que você tirou o sapato, tirou tudo e colocou lá no banco, olhe para esse banco agora. Olhe para essa cadeira. Olhe para essa cadeira e veja o seguinte. Imagine que você não estivesse aqui, que você desaparecesse. Isso tudo ia ficar para trás. Nada disso pertence a você. Nada disso. Isso foi colocado por Deus em suas mãos. Isso é uma lembrança de que você não é dono de nada. O dia que você for, você não vai levar nada disso com você. Ok, agora você pode pegar suas coisas e botar no bolso de novo. Eu estava assistindo a televisão e eu vi de um acidente que teve lá na Flórida, em que o pastor de uma igreja brasileira, um pastor goiano, ele foi com os membros da sua igreja num congresso na Flórida. Quando o congresso terminou, eles alugaram uma van para ir todo mundo. Quando o congresso terminou, eles voltaram, só que houve um incêndio na estrada e a estrada cobriu de fumaça. Não sei se vocês ouviram isso no rádio. Acho que foram 11 mortos, não é isso? Dos quais, quantos eram brasileiros? 6. 6 brasileiros. E eu fiquei pensando, meu Deus, essas pessoas largaram tudo para trás, largaram casa, carro, emprego, largaram bens, conta bancária, tudo para trás. Aquilo que a gente acha que é nosso não vai ficar conosco para sempre. Isso nos leva à próxima passagem, Mateus capítulo 2, versículo 15, que diz assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Ok, a um sujeito ele deu 5 talentos e a outro deu 2. Lembra que eu falei para vocês que talento era uma medida? Era uma medida de peso, era um peso de ouro, um talento romano. Me acompanha nesse raciocínio. Um talento romano pesava 75 libras. Ok? Quantos onças tem em uma libra? 16. Se você olhar na internet, você vai ver que hoje o preço de 1 ounce de ouro custa 1.731 dólares. Um talento de ouro, no valor de hoje, é aproximadamente 2.077.000 dólares e 2 milhões 77.200 dólares. Um talento. Isso significa que para aquele sujeito que o Senhor deu a ele 5 talentos, se fosse em dinheiro de hoje, ele recebeu mais de 10 milhões de dólares para administrar. O que recebeu 2 talentos recebeu mais de 4 milhões de dólares. O que recebeu 1 talento recebeu mais de 2 milhões de dólares, quase 2 milhões e 100. Isso é pouca grana, gente? Não é muita grana. Foi um tremendo investimento. Agora, pensa bem. Deus investiu em você E Deus emprestou a você recursos por 30, 40, 80, 90, 100 anos. E a Bíblia fala, em outra passagem, que este homem deu a cada um talentos de acordo com as suas habilidades. Ele avaliou, mas ele deu a cada um de acordo com as suas habilidades. Receberam quantias diferentes, mas não teve ninguém que ficou sem nenhum talento. Não existe uma pessoa que não tem nada de Deus. Se você está aí, está respirando, isso é um presente de Deus. Se você veio para a igreja hoje dirigindo um carro, é um presente de Deus. Se você tem um sapato nos pés, isso é um presente de Deus. Tudo foi colocado por Deus na sua vida. Mateus 25, versículo 16 a 18, diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e entregou o dinheiro do seu senhor. E enterrou o dinheiro, escondeu o dinheiro do seu senhor. Um ponto muito importante, gente. Dinheiro, do ponto de vista de Deus, é uma ferramenta. É para ser usada. Você usa o dinheiro e ama pessoas. Quando você começa a amar o dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Você começa a usar pessoas. Vou repetir. Você usa o dinheiro e ama pessoas. Mas quando você começa a amar o dinheiro, você começa a usar as pessoas. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta, não é algo ruim. Alguém diz assim: ah, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é isso. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma coisa que nós precisamos aprender, e se Deus quiser nós vamos aprender isso até o final dessa série, nós precisamos aprender a fazer o dinheiro trabalhar por nós. Porque geralmente, quando uma pessoa está endividada, é porque essa pessoa trabalha por dinheiro. Ela não deixa o dinheiro trabalhar por ela. Nós temos que aprender a fazer o dinheiro trabalhar por nós. Sabe qual é o sinal que diz que você está trabalhando por dinheiro? Estresse. Esse é o sinal. Se você está estressado, é porque você está trabalhando por dinheiro. Os servos desse senhor saíram e investiram o dinheiro do seu senhor. Da mesma maneira, você escolhe o que você vai fazer com o que Deus colocou na sua vida. A escolha é sua. Você que decide como vai investir esse dinheiro. Mateus capítulo 25, versículo 19, diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Isso nos mostra o terceiro princípio. Eu pulei o segundo? Pulei? Ok. Ok, vamos voltar lá então, só para a gente relembrar. O segundo é a alocação, ou seja, Deus colocou recursos em minhas mãos. Agora o terceiro, já que eu dei para vocês preencherem, né? Então, o terceiro é prestação de contas. Um dia Deus vai fazer uma auditoria. Sabe o que significa auditoria? Fala aí, o que é auditoria? Vai fazer uma prestação de contas. Sabe, uma das coisas que as pessoas temem aqui nos Estados Unidos é uma auditoria do IRS. Quando o IRS manda uma cartinha para você dizendo que vai fazer uma auditoria, nossa, é um inferno na Terra. Sabe por quê? Você tem que levar todos os documentos para provar todas as suas contas. Quando Deus fizer uma auditoria na sua vida, você não tem que levar documento nenhum, porque Ele tem todos os documentos. Ele viu tudo, ele viu cada momento da sua vida. Deus vai fazer uma auditoria. O que você vai fazer com o que Deus colocou nas suas mãos? Você vai desperdiçar, você vai gastar, você vai usar, você vai investir ou você vai guardar? Um dia, Deus vai mostrar para você que o dinheiro é simplesmente um teste. É um teste para ele saber se ele pode confiar em você. Deus fez um investimento tremendo na sua vida. Deus deu a você talentos, habilidades, Deus deu a você influência, Deus deu a você tempo, Deus deu herança, inteligência, oportunidades, recursos. E ele vai perguntar: o que foi que você fez com a sua vida? Será que você vai responder assim: eu ganhei dinheiro, me aposentei e morri? Deus vai perguntar para você: fala sério. É só isso que você tem para dizer? Você acha que foi para isso que Deus colocou você aqui nesse mundo? Jesus disse: a vida de uma pessoa não consiste na abundância daquilo que a pessoa possui. A vida, gente, não é para a gente ajuntar coisas, a gente comprar coisas, não é. A Bíblia diz em Romanos 14, verso 12, que todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas, todos. É interessante que é divertido ser irresponsável. É divertido. A gente sente prazer na irresponsabilidade em fazer determinadas coisas. Quer ver uma coisa? É tão divertido você sair para um shopping spree e você comprar a coisa. Comprar o que você tiver vontade de comprar. Sabe qual é o problema? É que a nossa irresponsabilidade acaba nos alcançando. Quando alguém está endividado é porque houve irresponsabilidade financeira. Você sabia que os Estados Unidos está às bordas de uma declaração de falência? Se não houver uma atitude séria do governo de cortar despesas e fazer cortes sérios, nós, nos próximos 10 anos, nós teremos a maior desgraça financeira nesse país. Porque ninguém pode continuar gastando, gastando, gastando mais do que recebe. Não pode. É claro, há uma coisa que precisa ser mudada na mentalidade das pessoas. A mentalidade é, eu não posso, eu tenho que parar. Ou seja, a mentalidade que as pessoas têm, eu quero agora. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Se nós não podemos, por que que vamos gastar o dinheiro? Mateus 25, versículos 20 e 21 diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então o primeiro veio com um bom relatório, da mesma maneira o segundo. Mateus 25, versos 22 e 23. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora, veio o terceiro cara e provavelmente com as mãos cheias de terra. Ele vem com as mãos sujas de terra. Ele diz o seguinte, versículos 24 e 25. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ok, você não consegue perceber isso, mas nas entrelinhas, quando ele diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou, ele está botando a culpa no Senhor dele. Ele está dizendo assim: a razão pela qual eu fiz isso é porque o Senhor é uma pessoa que colhe onde não planta. O Senhor é um homem muito severo. O Senhor é culpado disso. É o que ele está fazendo. Hoje em dia existem pessoas que arruinaram suas vidas financeiramente e elas usaram total irresponsabilidade e colocam a culpa nos outros. Colocam a culpa no patrão que mandou embora, colocam a culpa na economia. Ah, porque a economia está ruim. Está ruim, mas ficou pior porque você não estava preparado financeiramente. Colocam a culpa em Deus. Ah, porque Deus não olha mais por mim. Agora, você pergunta a Deus: Deus, quem foi que deu o cartão de crédito para essa pessoa? Quem foi que usou o cartão de crédito dela? Foi o Senhor? Não, não foi. Deus vai perguntar assim: por que que você comprou o carro que você não podia comprar? Por que que você comprou uma casa que você não tinha condições de comprar? Você é responsável. Versículos 26 e 27 diz assim: o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse e recebesse de volta, o recebesse de volta com juros. Isso nos leva ao quarto princípio de utilização. Eu tenho de usar sabiamente o dinheiro de Deus. Já que o dinheiro é dele, eu tenho de usar sabiamente. Deus espera, gente, que eu use sabiamente o que Ele colocou nas minhas mãos. Pensa assim, ó, dinheiro é igual esterco. Sabe o que é esterco? Se você espalha, ele ajuda a fazer as coisas crescer. Se você amontoa, ele começa a feder. É um fedor que ninguém aguenta. O terceiro servo, ele foi cauteloso. Ele não quis arriscar. Mas, em contrapartida, ele não recebeu nada. Observe que o Senhor chama ele de servo mau e negligente. A palavra mau aí é muito forte no idioma original, porque é a mesma palavra para descrever, por exemplo, assassinato, estupro. É a mesma palavra para descrever, por exemplo, um ato como tráfego de drogas ou como tráfego de pessoas. Um ato para descrever a violação de uma criança. Você vai perguntar, mas gente, será que é tão sério assim? Deus vai dizer para você, sim, todas as vezes que você não usou de maneira sábia aquilo que eu coloquei nas minhas mãos, você fez uma maldade. Porque isso é uma maldade. É um erro muito grave. Não existe desculpas. O que foi que ele fez? Ele enterrou. Quando você quer esquecer alguma coisa, o que você faz? Enterra. Você enterra porque você não quer ver, você não quer encarar a realidade. Então você simplesmente enterra para ficar fora da visão. Tem um ditado no inglês que diz assim, out of sight, out of mind. Está enterrado. Então você não precisa pensar naquilo. Gente, tem pessoas que falam assim, mas que maravilha, né? Eu tenho um crédito. Crédito fácil, mas ignorância, ou seja, desinformação, é igual à tragédia. Você vai, por exemplo, num jogo dos Lakers, você vai encontrar pessoas lá oferecendo cartão de crédito. Você vai num show de automóveis, cartão de crédito. Abre mais um cartão. Você vai no Costco, toda vez que você vai no Costco, eles vão te oferecer um cartão de crédito do Costco. Sabe? É muito fácil obter crédito nesse país. Deus quer que você seja responsável. Mas Ele quer também que você arrisque a usar aquilo que Ele deu para você. Porque quando você arrisca, você está demonstrando fé. É melhor que você arrisque e fracasse do que você não fazer nada e ser bem-sucedido. Ou seja, bem-sucedido e não conseguir nada, né? Foi isso que você quis fazer. Arriscar, então, requer fé. Que tipo de pessoa que é a pessoa mais tentada a enterrar o talento? É aquela pessoa que só tem um talento. Por quê? Ela olha para quem tem cinco e vai dizer assim, não precisam de mim. Eu não sou uma estrela. Eu não sou um gênio. Nós começamos a apresentar desculpas e dizemos, Senhor, eu não tenho a inteligência que ele tem. Ou então, Senhor, eu não tenho a beleza que ela tem. Ela é tão bonita. Senhor, eu não tive as mesmas oportunidades. Senhor, eu nasci num lar humilde. Senhor, eu não conheci a Cristo quando era criança. Deus, quando julgar você, ele não vai comparar você com ninguém. Ele vai comparar você com você mesmo. E é muito importante você entender isso, porque alguns de nós já perdemos a alegria na vida. Alguns de nós já estamos simplesmente vagando na vida sem motivação de fazer nada, sem desejo de arriscar nada. Sabe por quê? Nós perdemos o entusiasmo, porque nós decidimos não arriscar. Nós queremos play safe. Queremos simplesmente ficar seguros e não arriscar. Bom, por que que nós fazemos isso? Mateus 25, verso 25, a primeira parte diz assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Foi o que o servo falou para ele. Circula essa expressão, tive medo. Isso nos leva ao quinto princípio de motivação. Eu tenho de arriscar mesmo sentindo medo. Se eu creio que Deus está comigo, eu tenho de arriscar. Agora, para cada talento há um medo peculiar. Por exemplo, a pessoa que tem o talento de cantar, ela fala assim, ah, eu estou com medo, porque será que as pessoas vão gostar? Aquela pessoa que tem o talento de administrar, fala assim, será que vai dar certo? Ela tem medo de que vai dar errado, que o negócio vai dar tudo errado. Gente, a Bíblia tem princípios claros que mostram que a administração de finanças e a maneira que Deus olha para ver se pode nos confiar algo maior ainda. E quando nós administramos as nossas finanças de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com o que Deus fala, Deus promete a bênção dele. Mas o que a gente faz? A gente diz assim, não. Eu tenho medo. Por exemplo, a moça solteira fala assim, não, se eu não dormir com o namorado, eu não vou me casar. A pessoa que não entrega o dízimo fala assim, não, se eu entregar o dízimo, eu não vou pagar minhas contas. Eu tenho que primeiro pagar minhas contas, depois eu vou pensar em dízimo. Deus me entende, Deus perdoa. Você nunca vai ter a bênção de Deus na sua vida, nunca, nunca. Porque você não está sendo fiel ao Senhor. O medo é uma armadilha, o medo paralisa o potencial. Porque você fracassou no passado, talvez, não fique achando que você vai fracassar no futuro. Isso não é a garantia que você vai fracassar. Confie em Deus. Nunca chame um fracasso de fracasso, chame de uma experiência de aprendizado. Você agora sabe o que não funciona. Você sabe o que não deu certo. O versículo 28 e 29 diz, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso nos leva ao sexto princípio, a aplicação. Se eu não uso, acabo perdendo. Deus tem o direito de tirar de mim aquilo que eu não estou administrando da maneira adequada. Deus tem esse direito, é dele. Se eu não pratico as habilidades, os talentos que ele me deu, ele pode tirar de mim a qualquer momento. Presta bem atenção. Se eu não uso os músculos, eles atrofiam. Se eu não uso a mente, a minha mente atrofia. Você sabia que seguro dentário só funciona até o dia 31 de dezembro? Se algum dia você tiver um seguro dentário, seguro de saúde, não sei se é assim que funciona, mas dentário, eu sei. Ele só funciona até o dia 31 de dezembro. Ele não acumula. Então, a gente diz assim, ó, use it or lose it. Se você não usar, você perde. É um benefício que perde todos, as pessoas perdem todos os anos, porque não usam. O outro lado da moeda com relação a usar aquilo que Deus deu, é se eu usar sabiamente, Deus vai me conceder mais. Será que Deus pode confiar algo a você? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa bem. Vamos supor que essa semana algo acontecesse e Deus colocasse na sua mão 30 ou 40 mil dólares. Assim, ó, essa semana, até sexta-feira, 30 ou 40 mil dólares. Será que você estaria pronto para fazer uso desse dinheiro como Deus ensina? Vê? A questão é a seguinte, tudo que você precisa, entregue para Deus, porque Ele multiplica. Por exemplo, você precisa de energia, entregue sua energia, sirva a Deus que Ele vai te dar mais energia. Precisa de sabedoria, ponha a sua inteligência, a sua sabedoria a serviço de Deus, Ele vai te dar mais. Precisa de dinheiro, entregue seu dinheiro para Deus, porque Ele vai te dar mais. Aqui está o que o Senhor falou ao servo que investiu. Versículo 21 diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso nos leva ao último princípio, que é o princípio de compensação. Deus vai recompensar-me pela boa administração financeira. Deus vai recompensar-me pela boa administração financeira. Gente, o dinheiro é o teste da sua fidelidade. Isso, se você não entender nada que eu falei aqui, por favor, entenda isso. O dinheiro é o maior teste da sua fidelidade. Por quê? Porque o dinheiro é a área que todos nós temos mais dificuldade na vida. Não é tempo, não é influência, não é dinheiro. E é a área que Deus usa. Veja que a recompensa que o servo fiel recebeu pode ser dividida em três partes. Primeiro, ele recebeu encorajamento. Ele ouviu o Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Esse encorajamento é quase que um louvor. Você hoje está aqui louvando a Deus. A Bíblia fala que um dia Deus vai louvar você. Deus vai dizer assim: você é servo bom e fiel. Segunda parte, houve uma promoção. Ele disse: você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. E a terceira parte dessa recompensa foi uma celebração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Há um versículo na Bíblia que não está aí no seu esboço, mas anote ele aí. Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11. Anote aí, porque você precisa, no finalzinho, põe lá no finalzinho, porque esse versículo não teve espaço para colocar. Lucas 16, 10 e 11. Olha só o que Jesus disse: quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto ou infiel no pouco, também é desonesto e infiel no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, se vocês não forem dignos de lidar, digno de confiança de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Se você está com um problema financeiro agora, ouça bem. Se você está com um problema financeiro agora, você poderia estar ganhando 10 milhões por mês. Você ia ter problema financeiro também. Não pensa que mais dinheiro vai resolver seu problema. Não vai. Vai. Desculpa, eu não vai. Mais dinheiro não, mas se a pessoa... Não. Menos não vai. Não. Não. Não. Ele está falando assim, é engraçado. É engraçado ele falar isso, mas a verdade, no fundo do coração, ele sabe que não vai. Não vai. Dinheiro não, mas se eu pôr uma meta estabelecida com a vontade de Deus, vai resolver. Olha só, gente, presta bem atenção. Isso aqui você vai para casa e você vai pensar nisso. Você vai pensar nisso. Pensa nisso com muito carinho, porque isso é profundo. Se você tem problema financeiro agora, mais dinheiro só iria aumentar seus problemas. Sabe por quê? Porque se você está com um problema financeiro agora, isso significa que você está com um estilo de vida que está além do que você pode. Isso significa que você não está tendo dinheiro para pagar as suas contas, que você, sabe, contas que você assumiu. Não pense que o dinheiro ia resolver seu problema agora. Você ia gastar mais do que você tem se você gastasse 10 milhões por mês. Esse é um princípio da palavra de Deus. Para você pensar e refletir. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pela oportunidade de refletir sobre esse assunto tão importante. Nós queremos, Senhor, ser bons mordomos e aprender a administrar nossas finanças, não da maneira como nós achamos que é melhor, mas da maneira como o Senhor ordena, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós queremos, Senhor, nos preparar de tal maneira que, se algum dia o Senhor quiser nos abençoar com mais, nós estaremos preparados para isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.